Chegou em Foz do Iguaçu proveniente da cidade de Nova Laranjeiras, aproximadamente às 19 horas de ontem, e foi conduzido à Delegacia Central de Foz do Iguaçu Jefferson Diogo, acusado de ter cometido o homicídio de Martina Piazza Conde. O delegado Alexandre Macurim informou que deverá ser feita uma entrevista coletiva na manhã de hoje para falar sobre o caso. Parabenizar os nossos colegas lá que conseguiram localizá-lo, né? Ele aparentemente, logo depois do crime, passou na casa de alguns amigos e depois saiu a pé de Foz do Iguaçu. Nós tínhamos, através da delegacia de homicídios, que estava no encalço dele, algumas ligações monitoradas. São Miguel, Medianeira, ele foi procurado em todos esses lugares e ele realmente relata que passou por esses lugares e depois ele seguiu e, segundo o intuito dele, chegar até Paranaguá. Nós sabíamos que ele tinha parentes em Telêmaco Borba, estávamos monitorando os parentes dele, mas felizmente antes de chegar lá ele já foi preso aqui em Nova Laranjeiras, através das informações repassadas pela inteligência e pela delegacia de homicídios. O que ele chegou a dizer lá na delegacia quando ele foi preso? Pois é, ele vai ser interrogado agora, eu não quero me adiantar aqui, mesmo porque ele pode mudar a versão dele, mas ele vai ser interrogado de forma formal ainda nesses minutos que vem agora pelo delegado da homicídios, a equipe que participou da busca dele. E amanhã às 10 horas nós iremos para vocês fornecer uma coletiva com todos os detalhes, inclusive com a motivação que ele diz que teve para matar essa moça. Doutor, ele assumiu então que matou? Ele é assassino, confesso, as provas contra ele são contundentes. E ele confessa que assim o fez porque estava iludido por uma terceira pessoa, mas tudo isso deverá constar primeiro no interrogatório oficial, aí somente após esse interrogatório, na presença de um advogado, com o delegado de homicídios acompanhando, é que nós iremos dar uma coletiva com todos os detalhes desse crime. Delegado, a Polícia Civil recebeu algumas críticas durante a semana do trabalho da investigação desse caso. Essa foi uma resposta imediata a esse tipo de crítica? Não, a gente não recebeu críticas, não. Nós tivemos, pelo contrário, um apoio muito grande da população de Foz do Iguaçu em geral. O que nós tivemos e acabou se tornando público foi uma professora, inclusive, da vítima, que esteve aqui na delegacia de forma exaltada, na delegacia de homicídios, e em vez de ajudar, estava tumultuando, mas de uma forma geral, 99,9% da população estava apoiando e continua apoiando os trabalhos da polícia. E eu parabenizo mais uma vez o pessoal da... São vários setores da delegacia envolvidos, né? O GDE, a inteligência e principalmente a delegacia de homicídios, né? Que desde o princípio estão no encalço dele e resolveram rapidamente, demonstrando a autoria em menos de 2 dias. Desde que ele saiu daqui caminhando pela rodovia, a Polícia Civil vinha recebendo telefonemas? Acontece que ele usou um orelhão em São Miguel e a polícia vinha monitorando tudo isso. E ele foi procurado em São Miguel, depois ele foi visto em Medianeira, onde seria feito um telefonema também. Isso confunde um pouco porque a polícia acabou achando que ele estava na região e também pesquisando onde ele poderia estar escondido através de parentes e tudo mais. Na versão dele, ele foi caminhando, fez todo esse percurso, ele confirma isso, né? E depois ele chegou até Nova Laranjeiras, onde ele acabou sendo detido. Jefferson foi preso por policiais militares de Nova Laranjeiras durante o último final de semana, durante uma abordagem de rotina, onde descobriu seu mandado de prisão expedido pela Justiça de Foz do Iguaçu ao checar um nome junto ao sistema informatizado da PM. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.